esquece de mim um vencedor. Me desce a paz que o mundo não tem, igual a ti não há ninguém. E é por isso que eu sou teu Senhor. Usa-me para o teu querer, que teu perfume eu possa ter, pra exalar o teu amor e o teu poder. Envia-me a quem precisar, que tua palavra eu possa levar, para romper o véu da escuridão. E que o engano não chegue a mim, que eu persevere até o fim, para não perder a coroa da vida. Me deste vida, me deste amor, tudo se fez novo em meu ser. Fizesse de mim um vencedor, um vencedor. Me deste a paz que o mundo não tem, igual a ti não há ninguém. E é por isso que eu sou teu Senhor. Usa-me para o teu querer, que teu perfume eu possa ter, pra exalar o teu amor e o teu poder. Envia-me a quem precisar, que tua palavra eu possa levar, para romper o véu da escuridão. E que o engano não chegue a mim, que eu persevere até o fim, para não perder a coroa da vida. Usa-me para o teu querer, que teu perfume eu possa ter, pra exalar o teu amor e teu poder. Envia-me a quem precisar, que tua palavra eu possa levar, para romper o véu da escuridão. E que o engano não chegue a mim, que eu persevere até o fim, para não perder a coroa da vida. Para não perder a coroa da vida. Para não perder a coroa da vida.